Minuto Pet, uma realização dos integrantes do Programa de Educação Tutorial Pet Unicentro. Olá! No programa de hoje, o petiano Sanderson Carlos, acadêmico do curso de Física Licenciatura da Unicentro, vai falar sobre como o grupo PET Física trata a evasão no curso. A evasão no curso de Física é um dilema que deve ser analisado. E pensando nisso, os integrantes do grupo PET Física desenvolvem e planejam questionários para cada série do curso de Física Licenciatura, a fim de compreender as dificuldades que o acadêmico apresenta durante o decorrer da graduação. Com base nos dados levantados dos questionários, que falarei mais sobre eles no próximo programa, espera-se que a evasão no curso possa ser estudada e debatida entre estudantes e docentes, para que ambos se ajudem, mostrando que o caminho pode ser difícil, assim como tudo na vida. Mas com a persistência sempre vêm as vitórias, e consequentemente as realizações de sonhos, pois para sonhos se tornarem reais deve haver primeiro a força de vontade. O Minuto PET tem como objetivo apresentar as atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas pelos estudantes e professores que participam do Programa de Educação Tutorial PET Unicentro.